uma edição de João Coraceiro, num simultâneo da Antena 1 com a Antena 1 Madeira, Antena 1 Açores e RDP Internacional. Toda a informação em permanência em noticias.rtp.pt. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. Estimados ouvintes, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma emissão Cantar do Galo, animada por eu mesmo, António Forte, até às 10 horas. Bom dia a todos e bom domingo, boa saúde. As tuas penas são de ouro, vales para mim e para muito, muito mais que um a emissão esta feita em três partes, como sabem, meus amigos, todos os domingos, no mesmo local, à mesma hora, a emissão Cantar do Galo. Começamos com a primeira parte, que é o folclore, depois conjuntos típicos e terminamos com o fado. Mais uma vez, bom dia a todos. Para telefonar à vossa rádio, o número do telefone é o seguinte: 02-38-43-48-00. Mais uma vez, sejam felizes à escuta do meu programa, assim como todos os outros passados aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. Ora, muito bem, são portanto 8 horas e 10 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. Hoje é dia 9 de julho, é verdade, estamos quase aí de férias e também para outros que já foram, desejo-lhe que tenham uma boa viagem e que tenham um regresso bom e um retorno impecável também, não é verdade? Portanto, hoje é dia de festa, meus amigos, se não sabem para onde queiram ir, bom atenção, Benoá. Porque há a festa do pó, como Tulizão, houveram outras que foram anuladas derivado aos eventos que por aí foram passados. Hoje parece-me que está tudo em dia. Bom, continuamos com a emissão. Vamos então dar início à primeira parte, que é o folclore. E começamos já com uma cana verde, que é o Rocha Folclórico de São Martinho da Gandra, para você escutar. Thank you. Foi portanto, vira-te Manel, vira-te Maria. Vai, ainda é muito cedo para virar, não é verdade? Ainda tem todo o dia. E foi portanto mais um tema interpretado por Rancho Folclórico das margens do Lima, Choisy-le-Roi. Continuamos com mais música. Arc-en-ciel, arc-en-ciel, en harmonie, la FM en couleur. En couleur. Juntem-se à festa, rapaziada. Muito bem! muito bem, Rio Lima, que é tão lindo. Também temos cá o Rio Laluar, que passa a São Banu a seu luar. Portanto, não vos encontro logo a partir das 14h, meus amigos. Se não tiverem para onde ir e se quiserem a divertir, compareçam para a festa do Port a São Banu. Perdão. São Banu a seu luar. Onde estarão dois ranchos, o rancho de Max Luar e o do Chalete. E depois poderão dar um pé de dança ao som do conjunto típico Pôr do Sol. Pronto, meus amigos, está tudo dito. Portanto, espero por um vós. E tudo é bom para quem organiza estas festividades. Bom. Arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Anamnia, peito tanto rodando, o coração de viaga, onde é que vem o teu tesouro? Senhora da agonia, tem um barquinho de prata para ir para o Rio Lima na noite de serenata. Let's go. arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Bem, foi portanto a Laurindinha, a canção bem conhecida de todos nós, meus amigos, e continuamos com uma Cana Verde, interpretada por o Rancho Folclórico de Margens do Lima. E vou oferecê-la diretamente a todos que ajudam nas festividades de São Benoît Serroar. Portanto, meus amigos, se a escuta é para vós, é da parte do Sr. Fortes. E também a toda a direção. Portanto, se quiserem dançar, vamos à música, que isto vale a pena dançar. muito bem, continuam sempre à escuta da Rádio Arco-Íris, na emissão Cantar do Galo, animada pelo mesmo António Fortes até às 10 horas. Espero que se estejam a sentir bem desse lado. Tout sucre, tout miel, elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Beira do rio, farei forma coitar. Só queria que vós ouvisses os peixes a cantar. Viva Portugal, viva Portugal, viva Portugal, viva Portugal, viva Portugal. Viva a Senhora do Mar, que vai do nosso torneiro. Viva também nosso Pedro, que é o nosso padroeiro. Viva Portugal, viva Portugal, viva Portugal, viva Portugal, viva Portugal. Quem tem sede vai beber, quem tem calor vai nadar. Comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Ora, muito bem, foi portanto mais um tema interpretado por Rancho Alcor, que é o São Martinho da Gandra. Se desse lado quiserem escolher uma música para o vosso agrado, têm que telefonar aqui para a rádio para o número seguinte: 0238 43 48 00. Sejam felizes mais uma vez à escuta do meu programa e bom dia a todos. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Et depois eu chamava aqui o senhor. Arc-en-ciel au 02 38 43 48 00.

nasci, minha mãe não tinha leite. Fui criado por meu zero rejeitado. Mamei em vacas e tudo o que tinha feito. Criado desse jeito, fiquei mal habituado. Hoje sou homem, arranjei uma cabritinha e passo o dia a mamar as tetinhas da fofinha. Eu gosto de mamar os peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar os peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar só nos peitos da cabritinha. Mamo à hora que eu quero, porque aquela inteirinha. Eu gosto de mamar os peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar os peitos da cabritinha. Eu gosto de só nos peitos da cabritinha. Mamo à hora que eu quero, porque é que ela entende. A cabritinha gosta da boa comida, toca na boa vida, adora luxo e bem-estar. Ela adivinha a hora que eu chego à casa e vai logo preparar as tortinhas para eu mamar. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar só nos peitos da cabritinha. Mamo à hora que eu quero, porque é que ela entende. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar só nos peitos da cabritinha. Mamo à hora que eu quero, porque é que ela entende. Tinha leite, fui criado por um zero rejeitado. Amei em vacas e tudo que tinha feito. Criado desse jeito, fiquei mal habituado. Hoje sou homem, arranjei uma cabritinha e passo o dia a mamar as tetinhas da fofinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar só nos peitos da cabritinha. Mamo à hora que eu quero, porque é que ela entende. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Mamo à hora que eu quero, porque é que a brita é minha. Só nos peitos da cabritinha. Mamo à hora que eu quero, porque a cabrita é minha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar só nos peitos da cabritinha. Mamo à hora que eu quero, porque a cabrita é minha. Ora, muito bem, foi portanto o conjunto típico pôr do sol com a cabritinha. Antigamente o cantador era o Sr. Carvalho de Flori. Por falar no Sr. Carvalho, tem aqui uma dedicatória a pedido da sua esposa, e também dele, na verdade, que vão oferecer a seu neto, Pablo, que ontem estive de parabéns, e também para toda a família, assim do seu irmão. E, portanto, é como disse, é da parte do papi e da mami do Sr. Carvalho, Massui e Madame Carvalho de Flori. Portanto, eu escolhi aqui um tema, sou português imigrante, ou então, talvez, o cozido à portuguesa. É melhor o cozido à portuguesa. Vamos então meter o cozido à portuguesa, que é o papi que vai cantar isto para o seu neto. Pronto, penso que está tudo dito. Portanto, da minha parte, bom aniversário e que seja feliz pela sua vida fora. Thank you. terra natal e há muito tempo não vi. Comer rojões e o pombinho sobre a mesa, as papas de serra agudo e cozido à portuguesa. Trabalhar, ai que saudades eu tenho, e um dia passar. O meu país, nesta terra distante, o destino assim o quis. Temos malhão, agarrada em brincadeira, a chuva vira do Minho até o bailinho da Madeira. Pensei um dia visitar-me a Portugal, a minha terra natal, há muito tempo não via. Comer rojões e pão de Muito bem, foi portanto mais um tema interpretado por o conjunto típico Pôr do Sol, aonde o papi regalou-se de cantar para o seu netinho. Portanto, uma vez que eu estive de parabéns, penso que devia lhe fazer prazer, tanto ao netinho como ao seu papi. Portanto, como disse há pouco, foi a pedido da parte da Madame Carvalho e do seu marido, para o seu netinho Pablo, que ontem estive de parabéns, mais uma vez. Bom aniversário e que sejas feliz pela vida fora. E oferece também a toda a família e a seu irmão. Pronto, continuamos com mais música, meus amigos. Vamos aqui ficar. Sou português imigrante. Vamos ver. escutar outra vez as vozes do Sousa, conjunto típico Vozes do Val do Sousa. Yeah. Muito bem, foi portanto o conjunto, o típico Vozes do Val de Sousa com o tema Festas do São Martinho. E vamos escutar mais um tema interpretado por o conjunto típico Pôr do Sol, tem por título Agulha Mal Espetada. Vamos então escutar. Thank you. neste verão, foi neste verão que eu conheci a Manuela e ela a mim. Oh Manuela, oh Manuela, tua alegria, tua juventude jamais tem fim. Foi neste verão, foi neste verão que eu conheci a Manuela e ela a mim. Oh Manuela, oh Manuela, arc-en-ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Roxinol da Ribeira.

fado. Saudade. Rio corre sob a ponte, a porta acariciar a voz. No céu governa o luar, as gaivotas vigiam de chegar. Doada ao cantar, a voz é rosada, penitência, a guitarra geme. Trinados, e a viola vai se entregar, enlaçando em cadência os cantos de mar e fados. Thank you.